Está na linha conosco aqui para falar sobre a FESPOP 2018, o secretário de Indústria, Comércio e Turismo ali em Santa Terezinha de Itaipu, Arlênio Boaroli. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Esse evento ele começa já amanhã, quinta-feira, e vai até domingo. Como é que está a programação? Sim, começa amanhã na quinta-feira, os portões se abrem às 18 horas e a partir das 22 horas inicia-se o show. Nessa quinta-feira, abertura com Gustavo Lima. E existe uma grande expectativa de público, né? Vocês calcularam quantas pessoas devem passar por noite na FESPOP? Sim, nossa expectativa de público, muito a edição anterior aqui, de 1.000 a 180 mil participantes, nós esperamos mais de 660 mil pessoas no evento de 2018. E é um evento de grande porte, com atrações gratuitas para a população, não só de Santa Terezinha, mas também aqui do oeste do Paraná. Além deste show da noite de abertura, quais são os outros shows aí que estão previstos para que as pessoas se programem desde já? Então, na sequência, na sexta-feira nós temos, então, o Fernando Sorocaba, né? E depois, na sequência, nada menos, nada mais que a Loki. Daí, no sábado, daí, iniciando Lendas, e na sequência, Luan Santana. E daí, para encerrar no domingo, Jorge Mateus com Jefferson Moraes. Reforçando, entrada gratuita para feira e para os shows. Totalmente gratuito para toda a região, para a população de Santa Teresa e região. E a gente sabe que os shows, né, acabam atraindo aí uma grande quantidade de pessoas, mas uma das intenções da feira é justamente potencializar negócios. Como é que está a questão da participação das empresas de Santa Teresinha e da região? Quantos expositores devem marcar presença? Nós teremos mais de 200 expositores, desde a gastronomia, expositores de máquinas agrícolas, a parte indústria, comércio e serviços, a mostra da nossa indústria aqui do município, empresas que participam da região toda, de empresas de Cascavel, empresas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, empresas de Foz do Iguaçu e de toda a região, algumas empresas do Paraguai também, uma diversidade de produtos sendo expostos e o objetivo maior é evidenciar as marcas, evidenciar os produtos. Então a FESPOP é uma vitrine para que essas empresas possam estar colocando à disposição de mais de milhares de pessoas, mais de 150 mil pessoas aí para visualizar os produtos e serviços dessas empresas. Certamente uma grande vitrine, né, para os expositores presentes. E eu pergunto também aqui sobre uma questão de entretenimento, porque nós recebemos algumas imagens aqui de um atrativo que deve estar presente no parque de diversões aí na FESPOP 2018, um brinquedo que é uma novidade aqui na região oeste? Sim, uma novidade. Além dos tradicionais brinquedos que qualquer parque de diversão tem, esse ano há a presença de um brinquedo chamado Duster. É novo até para mim, né? Eu erro até o nome. Então é a sensação do momento nos parques de diversões do Brasil afora. E a pessoa sempre traz novidades. Ano passado nós tínhamos aqui o Freestyle, que também foi a sensação. E novamente, além desse brinquedo, tem o skate. As rodas gigantes estão voltando para a FESPOP. Essa roda gigante foi instalada propositalmente em frente ao palco do show, tocando uma distância considerável, e a pessoa que utilizar a roda gigante, principalmente toda iluminada, terá uma visão incrível, vai fazer uma selfie linda da roda gigante. Enfim, todo o nosso parque ele está preparado e tem asfalto. Enfim, é uma novidade desse ano, a área de show ampliada, um palco sendo um dos maiores do sul do Brasil. Enfim, para que e nós trabalhando incansavelmente para deixar tudo bonito. E olha, a roda gigante é um brinquedo bacana. Os outros, assim, eu fico até na dúvida, assim, né? Eu com o meu perfil, eu fico na dúvida se é brinquedo ou máquina de tortura, mas fica realmente o convite para quem gosta de fortes emoções prestigiar tudo isso. FESPOP 2018, portanto, começando nesta quinta e indo até domingo ali em Santa Terezinha de Itaipu. Agradeço ao secretário Arlênio Boaroli pela participação aqui na RCI nesta manhã de quarta-feira. Obrigado a essa rede maravilhosa de comunicação. E tenho certeza que Santa Terezinha fará um dos melhores eventos e quero estender o convite a toda a Foz do Iguaçu e região.